884, Solos 21, Solo 21, Robin. 19, 884. Solo, boa noite, Bono 884, Boa noite, táxi livre, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, voo 1884. Salvador, boa noite. O voo 1613, tem sua informação, tango para autorização Brasília 360. Autorizado Brasília 360, via Perdido Luno 7, subida Árvore Elefa, curva direita após a decolagem, cabeceiro no zero, o código 5434 e o controle 1208. Confirmar a saída, por favor. Árvore, transição Elefa. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, transição Elefa. Eco Lima Eco Fox Alfa. Ah, sim, então autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu no 7, saída árvore, transição Elefa, primeira curva direita. O pistão no zero, transponder 5434, controle Salvador 208, gol 1-3. Correto, seu proposicionamento. Entendeu? Romeu Lima, para a chegada Mari da Presidente Vena por hoje de Duna, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste no 092. Diga. Confirme. Autorizado descida até 3 mil pés, ajustado no 012. Boa noite, pronto para cópia? Pronto, autorizado, Guarulhos, nível de voo 360, via Pêssego no 6, BHZ 3, via Foz, conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. O código 5441 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado 360, composta Santana, pelo no 6, BHZ, direto firme. Bola da 10, curva direita da El, Leda, Cristiano, 5441, controle 20, 8, gol, 8, 8. Correto, vamos para posicionamento. Continuando. São 3662, boa noite, autorizada a chegada da Mari, reduz a velocidade para 250 nós, desça para o nível 070. Na posição 4 para prospectamento. Exato, senhor Freire Stark. Atente, eu autorizado, gol número 3. Romeu Lima, desça para 2 mil pés, autorizado LS, X-Ray, pistão 0, retorno no localizador. Obrigado, viu? Autorizado LS, na cara do caminho. de 662, de autorizado, desça para o 050. Para o táxi, 188 a bordo, 3 horas e 52 de autonomia, até no Galeão. Táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera, time 2895, ajustado no 012. Cliente, direita, Índia Alfa, ponto de espera, 2895, gol pro 012, ajuste, gol no menos 3, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1 no 613, tá na Baterra, no 09. No 13, a linha decola, 150 com 082. 100, a linha decola, 013. São 3662, desce para 4000 pés, ajuste no 092. 3 é colado ao 5-1, chama o controle 1208. 208. Tony, gol 613. Gol no 613, boa noite, contato radar na decolagem, perfil da Arbor, nível de voo autorizado 360. 360, perfil da Arbor. São 3662, desça para 2, meu país, ajustado no 0 no 2, autorizado LS X-Ray, pista no 0, reporta no localizador. Autorizado, TAM 3858. Autorizador, avistando, Rodelino informa que vai utilizar a pista no 7, após o terra, ok? Sim, chame Torre Salvador em 19895. Sim, Romeu, Rodelino. Chame passando externo, Romeu, Rodelino. Rodelino? 10 ou 17? É, 17, vamos ali, uma pausa externa, ok? Ok, então chame para o cancelamento. Pode ir. Ok, tá passando externo, a visão, vamos prosseguir se possível mais pela direita da 17, não é? Ok, então o plano modificado as 2153, prossiga com a base pela direita, chame na final da 17 o triplo Romeu Lima. Parte 4 ou parte 5, para os voos? Parte 5, senhor. Roberto Galeão. Ok. São 3858 sem restrições, desça para 3, meu país ajustado no 012. 3000 comandando, São 3858. Ao 7, baixado e travado, Romeu Lima. Afirmativa. Obrigado. Repouso no 7, Romeu Lima. Autorizado Campo Avista, TAM 3662. 3662, complete procedimento, chame torre 11895, bom pouso. 295, obrigado. Salvador, boa noite, tá 3662, tá 3 milhas do ICA. 3662, cheque trem, livre pouso, vento 150 graus, 08 nós. Livre pouso, na 10, tá 3662. Cheque trem. Já de porta. O Papá Romeu, Romeu Lima, no solo 57, estacionar frequência livre, boa noite. Está travado e já serra, tá? 3662. Sim, estou ciente. Gol no 613, conhecesse agora na frequência 128 decimal 8, boa viagem. 28 decimal 8, boa manhã, até, obrigado. Você só notou o gol no 398, boa noite, cruzando 220 para 150, que informação principal. Gol no 398, boa noite, autorizado a chegada Mar e desça para 4 mil pés sem restrições, ajustado no 092. Desça para 2000, 3 ADLS, X-Ray, reporta no localizador. 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, no solo 002200, chama o solo 219, ele vai. 219, boa. Solo Salvador, boa noite. 3662, entrando na escuta. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, pronto, 3662. autorizado para o táxi. Autorizado, são para este táxi. Tá, 3858, completa final, chame torre 1895. Torre Salvador, boa noite, 3858 da Sam, baixou e travou o visual, cabeceira 10. Um 3858, livre pouso, vento 150 com 08, nós. Gente, livre pouso, são 3858. Meu pé, ajuste no 012, autorizado a FMLS, posso habilitar? Com 1398, paga 2000. Controle Salvador, muito boa noite, do Passareiro 2224, transformação uniforme. Passareiro 2224, ação de identificação, vou na proa de TAP para chegar na mar e reporte no ponto de descida. Ok, direto de TAP, identificou, já está no ponto ideal, senhora, autoriza a descida. Desça para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.000 com 1.012, o Passareiro 2224. Despacho Alfa, espera de 2, 9, 5, 1, 8. 358. Seu solo foi o 08, Olivrar, chama o solo 219. 358, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03. Autorizado a Nelly, decolar, 0, Gol, 285. No 885, decolado 11, chama o controle 1208. Copiou no 885? Salvador, boa noite, 1885. Gol 1885, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 360. 360, boa noite, 85. ILS, dona X-Way, igual no 698. Gol no 398, complete final, chame torre 1895. 318-95, boa noite. Sou do Gol no 398, boa noite, passando o externo, estou embaixo checado. 885. O livre pouso no 140 com 092. Terminei o posto, Gol no 378. No 398, livre pouso, 140 graus, 092. No 698, livre pouso, pista 10. 2224, vista para 2000 pés. Ajuste no 012, direto 1 na reportabilizada. Muito grato, 2012, já vai reportar, tchau. Bruno 398 no solo 15, chame o solo 21, decimal 9. 319, Bruno 398. Salvador, muito boa noite, Bruno 398, lembrando na sua disposição. 398, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 05, 398. Prossiga. 398 solicita médico a bordo. Passageiro passando mal, por gentileza. Sim, já será providenciado. Aqui, muito obrigado. Tendo localizador e condições visuais, o passaredo. Passaredo 2224, complete final, chame torre 11895. 1895, até daqui a pouco, obrigado. Salvador, muito boa noite, passarei 2224, 3 vias para Simbra. Preste a desmaiar. Sim. Obrigado. 2224, autorizado pouso, 140 graus, 08 nós, cheque trem. Trem baixo, livre pouso a 10. O médico já está a caminho, 398. Sim, muito obrigado.